Qual o som que te alimenta? Que poeiras lhe desgastam as solas dos pés e lhe levam ao caminhar? Você já pensou na arte que é levar o cada dia? 180 milhões de artistas. E você? Que arte tem feito? Começa agora o nosso programa de arte. Poeira Criativa. Poeira Criativa. Estamos só esperando você criar coragem. Ufa, minha gente, mais um Poeira Criativa no ar, um Poeira Criativa que começou na pressão, começou na intensidade, mas que começou, né? É o final do ano, eu acho, Teteu, tá chegando aí, tipo, correria pra caramba, assim, não sei se se notou, mas foi correria, mas aqui estamos no ar, sexto programa de Poeira Criativa, mais uma vez na Rádio Aconchego, 87.5 FM, ou online em radioaconchego.wordpress.com. É isso aí, cada momento sendo um pouco mais gostoso de estar conversando sobre arte, que está terminando o ano com esse indicativo, né, de continuar com esse com o programa, continuar com esse assunto gostoso para 2016. E hoje a gente vai ter as mesmas atrações que a gente costuma ter, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a agenda cultural da cidade. A mesma, mais diferente, né? Claro. Nossa. A gente tá sempre se repetindo, mas tá sempre se renovando. Se renovando. Como todo bom casamento. Então. Pó? Então, a gente vai conversar um pouquinho da agenda cultural. A gente vai ter uma convidada. A gente fez uma entrevista também toda especial. Sempre um pouco da boa música de nossa América Latina. Como é que estás hoje, Gus? Hoje tô bem, né? Hoje queria confraternizar depois de... Tá chegando as confraternizações, eu queria fazer uma confraternização de Poeira Criativa, mas parece que não vai rolar, não. É, hoje, infelizmente, surgiu uma demanda. A gente doido pra tomar aquele chopinho de fim de programa, mas não vai dar hoje. Mas, enfim, se a gente conseguir gravar o Poeira Criativa do dia 23. Não, mas 23 tem aniversário. Tem aniversário de vela, tá ligado? Ah, é verdade. Então a gente já adianta aqui, né, que semana que vem, em caráter excepcional, não teremos. Ah, vamos estar no ar, sim. Depois a gente vai pra lá. Entendi. É. Enfim, acho que foi o programa de lá, sei lá. A gente vai dar um jeito, mas vai estar no ar. É verdade, vai acho ter que o eu, sétimo. Eu fiquei muito confuso. Acho que essa correria de botar no ar agora me deixou ainda um pouco afobado. Bem, agora a gente vai dar play na primeira parte de nossa entrevista. Foi uma entrevista muito massa, realizada com Maqueda. Maqueda, uma amiga nossa, que é natural do país de Trinidad e Tobago, fica na América Central, e ela já está há alguns bons anos aqui no Brasil e trabalha com... Ela trabalha... O seu coração trabalha com o teatro e outras formas de arte, e ela vem pesquisando também a arte rural. Então, dá o play aí, Gus, na primeira parte. Que me falasse que tá aí afim de se aprofundar no estudo e na prática, uhum, de uma arte ligada ao mundo rural, né? Uma, uhum, arte rural. Isso. É, primeiro, de onde surgiu esse interesse? Uhum. A conexão com essas intimidades, né? Essas necessidades internas, e essa intuição que vai guiando, com certeza o que foi me trouxe até esse ponto da arte rural, né? A vontade. Eu sei que eu quero morar no campo. Eu sei que o contexto urbano me exige muitas coisas que não é meu real também, né? E tem a ver com minha própria história de vida, né? Eu vim de um país que é o mesmo tamanho da população inteira de Recife, né? Então, essa é uma demanda muito grande para mim. Eu sinto que isso exige. Eu aprendi muito com isso. E, ao mesmo tempo, eu percebo que eu posso escolher. Agora que eu conheci caminhos diferentes, possibilidades diferentes. Então, eu juntei essa vontade de morar no campo e essa curiosidade, essa intimidade assim, que eu vim construindo através da participação do estágio de intervivência. É, sempre que eu tive a oportunidade, estudando na própria rural, tendo a possibilidade de ir para Ibimirim, Garanhuns, sempre no contexto de um diálogo de questões do campo, eu fui aproximando a agroecologia. E a agroecologia foi algo que me identifiquei muito, porque como eu tenho pensado a própria educação, a própria pedagogia, é nesse sentido, né? É uma formação humana que é ampla, é abrangente, é holística, assim, é integrado, entendeu? Então, a agroecologia traz muito dos princípios que eu penso para minha vida e para minha prática profissional. Então, eu fui me aproximando ao movimento social de agroecologia nesse sentido. E a arte, que é algo que já veio andando comigo faz tempo, deu uma reaproximada também, porque, falando a verdade, viver o contexto da universidade é algo que deixa a gente fragmentado, porque é um modelo, né? Isso funciona nessa forma. Então, passando por esse passo de concluir a universidade, fechar esse ciclo, eu me encontrei num momento que eu tava resgatando pedaços de mim mesmo, entendeu? Eu tava juntando, pronto, eu sou arte, eu sou agroecologia, eu sou o movimento das mulheres, e essa questão do feminino veio muito, muito forte, né? Muito, muito diversa também. As questões das relações étnico-raciais também, que também já é uma bagagem muito forte também, que já tava presente faz tempo. Então, rolou uma integração. Não foi um processo consciente. Eu disse, não, vou fazer assim, vou assim, vou assim, vou fazer assado. As coisas foram se encontrando, né? E eu fui reconhecendo que, pronto, essa parceria é interessante. Pronto, esse encontro fortalece todos os envolvidos. This is Caribbean. This is Caribbean Vibes. Isso aí, a nossa primeira parte da entrevista com Maqueda, comentando um pouquinho, né, desse processo de se descobrir, né, como foi uma coisa que eu senti durante toda a entrevista com ela e foi interessante porque foi importante pra mim também, porque eu também acabo me sentindo num processo parecido com o que ela acabou, do que a gente conversou, assim, de você tá vendo várias possibilidades na sua frente e você tá começando a perceber que o seu caminho tá chegando em algum lugar. Mas são tantas influências que lhe levaram a esse ponto que você ainda demora um pouco pra realizar, assim, e pra fechar como se fosse todos esses nós, sabe, que o caminho vai botando pra você. Nunca tem só um elemento, né, que faz que você seja o que você é, né? Mas eu fiquei pensando, ou procurando também por fora da entrevista, né, onde fica o Trinidad e Tobago, onde fica esse país que fica, tipo, no Caribe, ao norte da Venezuela, né? São duas ilhas, né? Que historicamente estavam separadas, depois se juntaram, por isso ficou Trinidad e Tobago. Trinidad é uma ilha maior em superfície, Tobago é bem pequenininha, são tipo 300 km quadrados. E nada, também é um país como outros países que tem a afrodescendência, né? Mas que é uma mulher negra, né? Isso. Afrodescendência, e tem também a particularidade de Trinidad e Tobago, que tem também muita descendência hindu, de índios que foram levados para trabalhar lá, e tem uma, acho que tipo 40% da população é hindu descendente, né, assim, e o outro 40% da população mais ou menos é afrodescendente. A língua materna, né, não é o espanhol, é o inglês. Também, que isso é uma novidade, para mim foi uma novidade falando com Maqueda, assim. Eu achava que ela falava espanhol ou português, quase, nem sabia que era de Trinidad e Tobago, mas quando soube, depois me enterei disso. E nada, são essas coisas que uno nem conhece, né, de alguns países de nossas terras, assim, de nosso grande continente, que a gente nem conhece, né, que vá por pesquisar, por procurar uma pessoa, por querer se aprofundar nas artes, em que arte essa pessoa desenvolve, começa a achar outras coisas também, né, outros caminhos. Massa, então aproveitando essa deixa, Gus, do que tu estás falando, eu vou contextualizar também, porque essa última música que tocou agora, ela é de um artista chamada Daisy Voisin, eu não tenho certeza como pronuncia, mas assim que se escreve, a música se chama Alegria, Alegria, e essa música é de um ritmo que foi Maqueda que sugeriu como ritmo que lembrava muito ela a sua terra, porque esse ritmo se chama Parang, e que é um ritmo que ele é muito tocado no Natal, lá em Trinidad e Tobago. Então é um ritmo que tem uma sociedade associada a essa festividade. E aí ela estava relatando de como esse ritmo traz para ela a imagem dela junto com a mãe e as irmãs na cozinha, preparando a ceia do Natal, e as crianças brincando, e esse som do parangue sempre presente nesses momentos, assim. E ela falou, né, como tá nessa época, essa é uma música que nesse momento me relembra muito. A saudade, né, para quem é de fora, nessa época são muito fortes, tipo, bate muito forte a saudade, tipo, eu tenho essa experiência também particular, e dezembro, no começo de dezembro foi muito difícil, assim, estar aqui como sem a família, né, sem os familiares de sangue perto, é difícil. Então acho que não foi na toa, né, que Sim. ela lembrou dessa música. Massa, Gus. Então acho que agora a gente pode partir para o 60 por 1, né? Que o 60 por 1 dessa vez, né, foi também... Foi massa porque acho que tem a ver um pouco com, né, algumas coisas que Maquia traz sobre ser mulher. Foi com Gabi, também da capoeira aqui do CIS. Ela chegou por aqui pela rádio. E a gente estava conversando e aproveitou para perguntar sobre... Bom, falar alguma música que você goste. Aí eu dei um pouco de liberdade de escolha, né? De falar do amor, das lembranças, das raízes. É, a gente está procurando também que alguém fale do exílio, né? Esse sentimento de exílio para quem é de fora. E acho que até rolou, né? Essa música agora de Maqueda é o que ela pediu, uma música muito ligada ao exílio, né? Como tu tava falando. Mas vamos escutar então o 60 por 1 com Gabi. Show. Falar de uma música que eu conheci através da capoeira e que eu acho bem bonita, assim, escutei ela em alguns discos, e a música é essa. É, sereia, sereia, sereia, sereia, eu nunca vi tanta areia no mar, eu nunca vi tanta areia no mar. Essa é a música. Toda vez que eu canto ela na capoeira, é uma música que traz muita força, assim, e traz a noção da força feminina também. Eu sinto que puxa muito, assim, e para uma coisa da mitologia também, porque fala da sereia, né, uma figura mitológica, acredito. E eu acho muito bonito, assim, eu gosto de cantar na roda. É algo que me remete à capoeira, assim, a um jogo brincado, assim, e a todo mundo igual, assim, também, por dizer, eu nunca vi tanta areia no mar, né, todo mundo é como grão de areia no mar, aí eu acho bem massa, assim. Programa sobre artistas e suas artes. Todas as quartas-feiras, de 21 a 21 horas, aqui na Rádio Aconchego. Poeira Criativa. Ocupando os corações dos nossos ouvintes. Quartas-feiras, 20 a 21 horas, na Rádio Aconchego. E você? Que arte tem feito? Tu vem falando como teatro, como um elemento que te deu força também nesse processo, que te permitiu se conhecer, né? Te ajudou a se conhecer. Sim. Então eu queria que tu falasse um pouco como o teatro pode dialogar com a experiência da agroecologia, dos movimentos sociais, das mulheres no campo, das mulheres negras no campo, como o teatro pode estar dialogando com essas realidades, sabe? Eu acho que agora, nesse ponto da minha caminhada, eu sinto que até o reconhecimento da minha prática artística, ela também já evoluiu, assim. Eu sinto que é mais do que teatro. Eu sinto que abrange a dança já. A performance é elemento que não largo mais, sabe? Sim. O desenho também, a poesia também, que eu escrevo muito, mas compartilho quase nada, entendeu? E esse processo de resgate de pedaços de mim, assim, né? Onde é que eu tô, assim? Isso é uma coisa que eu vou resgatar também, entendeu? Então, a própria prática, ela também já é mais do que o teatro. Sim. Enquanto os movimentos, e como, enquanto essa prática, como ela dialoga com os movimentos, eu tô sendo cuidadosa no sentido de o que é que os movimentos vão dizer que eles precisam, entendeu? Ao mesmo tempo, eu não tô chegando de uma forma de querer impor alguma coisa naquela realidade. Eu acho que a gente já sabe fazer isso. Eu acho que a gente já sabe... A gente já sabe fazer com que o corpo do outro ou da outra responde a determinado estímulo externo. Eu gostaria de chegar nos contextos e criar um espaço que acolhe uma ação que nasce de dentro das pessoas. A ideia é guiar uma vivência, o co-criar uma vivência que as pessoas conseguem se sentir, justamente, né? Elas conseguem dizer, se sentir ao ponto de dizer que meu corpo quer falar isso. Nesse momento, é isso que meu corpo está querendo dizer. Claro que para chegar nesse ponto, a gente tem que desenvolver a escuta, né? Então, é todo esse processo. O processo de desenvolver a escuta, né? Que muitas vezes é muito difícil quando alguém, tipo, de fora, como o ser Maquida, tentando pesquisar ou estudando sobre arte rural, chegar em um assentamento, uma associação de moradores, de produtores, agricultores, agricultoras, camponeses, camponesas. Acho que foi, tipo, quando você dá assim, bate certo, né? Para mim, essa coisa de desenvolver essa escuta, né? Esse processo de escuta. É, e é interessante, né? Porque isso para várias coisas. Maqueda conversando sobre isso, sobre o processo dela, né? Porque ela, eu acho que é, com essa arte do teatro, do corpo, né? Como ela diz, né? Isso a gente já sabe fazer, né? Já sabe como fazer o outro responder a seus estímulos, né? Agora, acho que o processo dela agora é como conhecer o outro, né? Que acho que é uma coisa que pra mim é importante em duas coisas, assim, que das quais eu já fiz parte, por exemplo, que uma é essa, né, daqui do programa mesmo, né, que quando você tá no rádio, você tem um microfone na sua frente, você tem toda a liberdade pra falar, e é como se o desafio seja você escutar também, né, você ir até outra pessoa, né, você... A arte da entrevista é um pouco isso, né, a arte de você ter esse espaço, mas ceder esse espaço pra que a outra pessoa conte sua história. E também um pouco que Maqueda, ela é pedagoga, então eu também já tive minhas experiências, né, como educador, e como também na educação isso é importante, né? Ela mesma relata isso, na primeira parte da entrevista, como a educação também é esse processo de você conhecer o outro, de você buscar o outro e buscar essa questão da co-criação, né? Você nem cria nem deixa o outro criar sozinho, você vai estar sempre... Vai estar sempre tentando fazer junto. É, mas às vezes um peca, né? De levar sua proposta sem perceber que é o que o outro está precisando, procurando, né? Que ele é um pouco disso. Tipo, esses corpos que estão precisando do quê, né? Tipo, porque a resposta, o estímulo está aí, né? Mas que é o que outra pessoa precisa? Que é o que outro ser está precisando? Que a mim, tipo, me faz muito sentido, assim. E mais quando a gente só pensa, tipo, acho que a gente tem uma ideia muito romântica, às vezes, do rural, né? Do campo, essa ideia, vou embora à cidade, vou fugir desse... dessa grande Babilônia, né, a cidade, para ir para um campo quase romantizado, né, romântico, como se o campo fosse um espaço vazio de contradições, vazio de problemáticas, quando a gente sabe que muitas problemáticas atravessam a cidade hoje, também se fazem presente muito, e de um jeito até muito mais profunda na vida rural, né, assim, desde o machismo, desde o consumismo, né, essa procura por consumo, muitas vezes, nem falar do agrotóxico, do agronegócio, da propriedade das terras, da propriedade privada, da pertença, sei lá, muitas coisas que nos atravessam como sujeito da cidade, quem procura, às vezes, nessa fugir a seu campo, achando que não vai achar, acha e até muito, acha demais isso também. Sim. E ela, e a partir disso, né, quando a gente se depara, né, com a realidade que é complicada, né, acho que em qualquer ambiente, né, que a gente, pelo menos dentro do contexto de nossa sociedade, né, você vai ao campo, você vai à cidade, você vai encontrar essas contradições. E aí é uma coisa que eu acho interessante no que ela fala, porque uma das coisas que a gente tende a fazer quando a gente se depara com essas contradições é querer propor o que a gente espera que o outro sinta, né? Como o outro pode melhorar, né? E ela parte com uma ideia diferente, né? Ela fala da escuta, né? De você conhecer, e ela fala também de que a arte ela teria o potencial de fazer a outra pessoa se perceber. Isso é que eu acho bonito também, né? Porque a gente pode achar que a outra pessoa precisa disso, daquilo, mas às vezes o que a pessoa só precisa é conseguir escutar a si mesma, né? Se conhecer. E é isso que eu achei supimpa. Mas vamos a continuar então agora com mais Poeira Criativa aqui em Rádio Aconchego 87.5 FM, online em www.radioaconchego.wordpress.com. radioaconchego.wordpress.com é o nosso blog, lá você pode encontrar inclusive os 5 primeiros programas. Não, ainda não. Vá por fatia. Por enquanto tem 3. Mas em breve, né? Muito em breve. Amanhã, cinco... passado, depois de amanhã, vai ter. É, mas é o tempo... Ninguém vai escutar os 5 de uma vez também, né? Agenda cultural. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Nossa agenda cultural dessa semana começa com... Com que começa? Já está rolando um festival, o MOVI, segundo Festival de Cinema Universitário de Pernambuco. Está rolando em um cinema São Luís. Desde hoje até o 19 de dezembro, sábado próximo, no cinema São Luís, a partir das 19 horas, com entrada gratuita, só pegar os ingressos lá no centro, na Conde de Boa Vista, Rua da Aurora. Massa, cinema de graça no centro é uma pedida, né, pra quem curte. É até sexta, 19 horas, sábado 18. Show. Já amanhã às 14 horas, a gente vai ter um evento todo especial, a gente vai ter a confraternização aqui do CIS, do Centro Integrado de Saúde, onde fica a rádio, né? Exatamente, o espaço que nos acolhe e os espaços que nós construímos junto também, né, que é um espaço que é do governo, que é da universidade, mas que também consegue ser dos usuários da comunidade. Então a gente vai ter música, comidinhas, vai ter slides e vídeos sobre a história, sobre as práticas aqui do CIS, né, que é o Centro Integrado de Saúde, que a gente tem as práticas integrativas em saúde, além de muito, muito amor com quem participa do CIS, professores, professoras e usuários, e profissionais, e poetas, e apaixonados. Enfim, a ideia é trazer um prato. Para compartilhar. Isso. Após, no dia... No mesmo, no mesmo dia, 17, você sai daqui do CIS, depois vá para a Tabacaria Polígono, que vai ter festinha de boas entradas, né? 2016, já nessa vibe de confraternização. Vai ter Lá vai ter música também, vai ter umas comidinhas. Uma rifa, né, de 6 prêmios, com vários produtos da tabacaria. E andaram me dizendo ontem, hoje, que essa rifa é só os prêmios massa, balaca, né? Mesmo. Vicente. Vai ter também cerveja Carranca, né? Massa. E pensar que é juntamente, né? Que é a festinha da tabacaria, mas também do da Chita, que toda semana está presente aqui na Rádio Aconchego. O da Chita, que está logo ao lado, também vai estar tendo sua festa, né? Junto, conjuntamente. Também vai ter sorteio, inclusive, de uma semana de alimentação. Vê? Opa! É, começa 4 da tarde, né? O sorteio vai ser às 18 horas. Bom, vai ter isso. Carranca, da Chita, Tabacaria Polígono. Uma boa combinação depois da comemoração do CIS. Agora dia 18 tem ato, é? Sim, aí tipo, é um convite cultural também, né? Um ato. Com certeza. Vai ter um ato a partir das 14 horas na Praça do Derby. Ato contra o extermínio da juventude negra, né? Massa. É, a galera parte dessa ideia, né? De que a gente tem uma quantidade muito grande de homicídios, né, na nossa sociedade, e não por acaso a maioria desses homicídios são de pessoas negras, né, de homens jovens negros, não é isso? E aí não é por acaso, né, a gente o homicídio de pessoas negras não está descolado do racismo que existe, que prepondera na nossa sociedade. Então é importante todo mundo ir de preto, né, simbolizando o luto. Às 14 horas, na sexta-feira, na Praça do Derby. E aí a ideia é resistir mesmo, a ideia é estar junto e ser solidário. Já no sábado, né, 19 de dezembro, também a partir das 14 horas, vai ter Câmbio Sonoro na Rua, terceira edição. Câmbio Sonoro na Rua é um show de música que vai rolar na Praia de Candeias. Eita! É, parece que é massa, né? Também é uma movida independente, autogestiva, cultural. E vai estar apresentando as bandas Diablo Motor, Casilheiro, Sierva Maria e Quarto Astral. Massa, eu não conheço esse festival, Gus. Eu também não conhecia, não, mas achei, pareceu tipo, um negócio interessante. De que horas? A partir das 14 horas, lá na Praia de Candeias, Chabotão dos Guararapes, mediações da Peixaria de Candeias, Rua Aníbal Ribeiro Varejão. Acesso gratuito na praia. Vai ter uma cervejinha artesanal, sei lá, acho também pode ser um evento bacão, né? Porra, que não é aqui, me instiguei mesmo. É, que não é no centro, né? E no domingo vai ter um negócio que não tá aqui, mas eu vou comentar, né? Vai ter uma confraternização lá no assentamento Chico Mendes 2, Tracunhém. Vai ter a confraternização da Cooperativa de Estudos Margarida Alves, na qual eu participo, tenho atenção participando também, criadores, aí uma história vinculada ao coque. Então vai ter essa confraternização de meio dia para fechar o ano. E depois disso, já aqui na cidade, no coque, às 16 horas, na Academia da Cidade, lá na Jona Bezerra, vai ter o segundo debaixo da ponte. Então a Rede Coque Vive vai estar fechando mais um ciclo de atividades, né? É, por os 10 anos, né, da Rede Coque Vive. Massa, e aí eles vão estar... A Rede Coque Vive está sempre nesse intuito. Qual é o surgimento da Rede Coque Vive, né? A Rede Coque Vive surgiu no intuito de fortalecer a imagem de que nas favelas, nas periferias, como por exemplo o coque, você não só existe, como a imprensa tradicional quer mostrar, que só existe marginalidade, só existe tristeza, desgraça, violência, né? A ideia é mostrar que exatamente o contrário. Nesses espaços existe muita vida, existe muita força, existe muita cultura produzida, existe... Enfim, são lugares de muita potência. E aí essa Rede Coque Vive está junto com outros movimentos há muito tempo, nas lutas também do Coque Resiste, né, pelo fortalecimento da comunidade. Então vai ter esse evento que vai estando com o intuito de mostrar o surgimento das periferias na cidade do Recife. Do Recife, né? Eles fazem esse trabalho de estar resgatando essa história também. Massa, então estamos nas marchas, nas nossas favelas, debaixo da ponte. A partir das 16 horas, lá na Academia da Cidade de Jona Bezerra, no domingo. Vamos curtir um sonzinho? Simbora. Simbora. De uma banda do Uruguai, do Quarteto de Nós, Bipolar. fila y me descarrila, vuelvo a ser el último de la fila que oscila. Mi ánimo como un vaivén, paso de ser un huracán a un maestro zen. A veces un volcán con el poder de Superman, y después ya ven, soy Clark Kent. Veo el futuro y me creo el rey del imperio, hasta que leo que dice mi tumba en el cementerio. En serio, si doy corriente como la anguila, expira mi pila y me quedo sin un amperio. Puedo estar en la cima, sin nada encima, y vienen con gala mi estimada autoestima, para en picada caer de esa tarima, y explotar como la bomba que borró del mapa a Hiroshima. Y empeoro como el clima, cambio abrigo por blusa y agarro la bajada acelerada en la montaña rusa. Puedo ser perfecto sin excusas, solo opuesto a lo recto como la hipotenusa. É isso aí, galera. A gente tá prestes a entrar agora na parte 3 da entrevista com Maqueda. Aí eu tô pegando o áudio só pra contextualizar, porque no corte da parte talvez vocês não entendam exatamente qual é o ponto. Então, ela tá falando nesse momento do movimento de mulheres negras, certo? Das atividades artísticas do movimento de mulheres negras. Play. Vejo as práticas teatrais, os jogos cênicos, favorecendo esse processo. É, no movimento das mulheres, que já está caminhando nesse sentido, que o movimento das mulheres negras está dizendo até agora que precisamos ser escutados. E está dizendo isso com a arte, está dizendo isso com as práticas de teatro. Nesse movimento específico está dizendo, está usando a arte enquanto elemento dos seus próprios formações internas, entendeu? De guiar o que é que a gente está precisando entre nós aqui, entendeu? Como é que a gente está conseguindo criar processos formativos e espaços pedagógicos, aproveitando a arte nesse sentido, aproveitando nosso corpo presente. Então, são essas formas eu vejo. As mulheres têm feito tanta coisa também, enquanto forma de compartilhar, forma de questionar, forma de indagar. Aquela apresentação que as mulheres fizeram durante a Janela Internacional de Cinema. Fizeram uma apresentação lá em frente do Cinema São Luís, pensando o que é cinema de mulher. Quem vai dizer o que é cinema de mulher? Repensando isso, entendeu? Então, essa foi todo um processo autogestionado. Criaram, foram até o espaço, implementaram, compartilharam. Foram até o momento de chegar até escolher seu público. E a gente quer falar isso com vocês. Elas fizeram, no caso, a intervenção. Exatamente, foi uma intervenção. Não planejada pela organização do evento, no caso. Né? Não tem nem nada chegaram a ver. Lá e propuseram essa reflexão. Exatamente. E não, mas isso foi todos se organizando, né? Não, a gente quer fazer isso, aquilo, pronto. A roupa vai ser essa, as cartazes vai ser essa, vai ter alguém gravando. Foram atrás de quem era necessário para dar apoio, suporte nesse momento. Então, eu tenho curiosidade, porque para a agroecologia ainda me cabe mais a pergunta do que a demonstração de como é, como será, né? A pergunta é como será isso no contexto da agroecologia, com as mulheres que eu já estou vendo, né? Isso foi uma ação, essa intervenção pública nessa cena. Elas fizeram outra também na comunidade O Monte, em Olinda. Também, que fizeram um processo de imersão com o Teatro de Oprimido e chegaram lá, fizeram uma intervenção na comunidade, que também teve seus respaldos, assim, com as crianças, meninas negras que estavam todas de cabelo preso, que se inspiraram com aquilo e começaram a soltar o cabelo também e reagiram, assim, entendeu? Se identificando com aquele valor, se fortalecendo, entendeu? Então, Já podemos reconhecer o teatro enquanto algo que faz com que haja uma expansão do sentir. Eu me sinto assim, empoderada, eu me sinto fortalecida, eu me sinto linda e eu vou expandindo isso. Tanto que o outro ou a outra começa a se reconhecer também, né? E começa a desencadear seus próprios processos, né? E a ideia é mais essa, mais do que qualquer coisa. Faz com que contagia essa autogestão, essa cocriação das suas próprias realidades. Entrevista bonita essa, hein? Muito, muito linda a palavra de máquina, né? Sim, foi muito agradável. Assim, e novamente trazendo essas palavras, né, de como a arte tem esse poder de mexer de outra forma com a sensibilidade das pessoas, né? Então, essa coisa de como as mulheres negras estão utilizando esses processos de teatro para trazer esse empoderamento, né? Para trazer esse auto-reconhecimento. E aí lembra as palavras divinas também, né? Daquela coisa da função meditativa da música, por exemplo, para ele, que é isso, de você se conhecer. E aí ela fala do teatro e da intervenção nesse processo também, né? De alguém se olhar e dizer, não, eita, porra, eu sou bonita, né? Porra, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu tenho essa energia criadora, né? Eu tenho essa potência. É. E tem a questão, assim, eu fico fazendo, né? Como focando nessa questão do corpo, né? A presença do corpo. Porque sem esses corpos presentes, sem essa ação presente de, sei lá, tirar os cabelos, soltar os cabelos, as pessoas estavam lá, amanhã não tivessem feito o mesmo, né? Transcorrido, continuava essa normalidade de opressão, né, sobre o cabelo, sobre a mulher negra. Então, tipo, essa presença do corpo e o agir do corpo, como fazer do corpo não sei se é uma ferramenta, porque é muito utilitarista, né, mas fazer do corpo essa presença, né, essa presença de conhecer seu corpo também. É descobrir seu corpo, né? É, descobrir seu corpo e, tipo, colocar seu corpo em ato, né, é muito importante, né, que às vezes não tem. A gente pode ter muito essa pegada acadêmica, de pensar, de escrever, até de fazer um programa de rádio, né? Mas você, sei lá, a gente tá aqui, tá sentado, né? Então a presença do corpo se mexendo, ativando, é nossa primeira percepção do mundo através do corpo. Tipo, não tem outra realidade, né? E outra coisa que ela diz, né, de novas percepções, né, como às vezes nessa ação coletiva nascem novas percepções que você não tinha, né, novos sentires, tipo, e também a partir do corpo que eu posso sentir um novo cheiro, um novo fedor, sentir um novo gosto para minha língua que nunca tinha experimentado, que é uma coisa que acontece muito quando você está vendo de um país para outro, né, que você não conhece, sei lá, um prato, você começa a experimentar muitas coisas e aí você abre o campo das percepções também, né? Que isso eu acho que é muito interessante. Isso, Gusto. Então, bota uma vinhetinha aí. Bora com a vinheta de Poeira Criativa no ar da Rádio Aconchego. Nas noites das quartas-feiras, na zona oeste de Recife, quando a cidade adormece frente às televisões, a arte desperta nos corações sintonizados na Rádio Aconchego. Porque a arte é vida e não espetáculo. E não espetáculo. Poeira Criativa. Um encontro entre artistas e suas artes. Todas as quartas-feiras de 20 a 21 horas na Rádio Aconchego 87.5 FM. Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias. Lácio, para tu, quais são os elementos que definem uma arte como rural? Essa é uma parte da pesquisa que eu tô embarcando nesse momento, né? Justamente isso, repensar as concepções. O que é que a gente está chamando de arte rural? Porque as possibilidades são muitas, entendeu? A gente tem um olhar para a arte enquanto algo a partir do contexto urbano. Mas quando a gente olha para o campo, será que a gente consegue olhar para a cena de um eclipse, uma lua vermelha que acontece durante 6 horas e enxergar aquilo como cinema? Entendeu? A gente tá olhando pro céu aberto, a gente tá deitado lá. Dorme, acorda, tá rolando, mas tá fixado, né? Essa é a apresentação de agora. Será que isso é arte rural? Consegue entrar como arte rural em nossos pensamentos, nossas visões de mundo, entendeu? A indagação pra mim é isso. Eu tô, na verdade, num momento de pergunta. A partir do momento que eu começar a outra etapa da pesquisa, das imersões nas comunidades rurais, eu acho que as coisas vão começar a desencadear de verdade, né? A gente vai poder ter essa troca. Vai ter as colocações de quem vive isso cotidianamente. Porque minha vida continua aqui ainda, né? No contexto urbano, por enquanto. Então, eu estou só supondo as coisas. Mas eu acredito que as possibilidades ainda são muitas, né? Tem as práticas também de uma vivência, assim. São formas de manusear ferramentas do cotidiano, assim. Ser na cozinha, muitas possibilidades, assim, de a gente repensar nosso cotidiano e começar a enxergar a arte rural de uma forma que começa a alimentar um contexto urbano. Eu até suspeito isso, não quero assim pular as coisas, mas estou suspeitando que a coisa vai começar a abranger muito, assim. Do que já existe, assim, muito da arte rural, de pensar que a gente vê a arte rural da produção de artesanato, né, de manifestações culturais que já existem lá, que podem ser as manifestações culturais que podem ser o maracatu rural, que podem ser um grupo de caixeiras. São outras possibilidades, assim. Eu tenho curiosidade, assim, que a gente repensar também o contexto de campus. A gente tem um museu na cidade, né? Mas o que é um museu comunitário para uma comunidade indígena? De repente é a própria mangue inteira, entendeu? É um manguezal. A gente vai passear pelo museu do manguezal, entendeu? A coisa já existe, entendeu? A gente começa a reconhecer na natureza essa abundância, né? Que ela já coloca, já tá pronto, na verdade. Né? É nossa interação com aquilo que vai fazer com que ela seja arte ou não. Mais do que tudo, é nosso olhar que define. Eu acredito que é isso. Esse é o ponto de partida para mim. A arte rural enquanto essa construção a partir de olhar. Nossa. Aí tem uma última pergunta que a gente sempre faz. Que é uma pergunta meio subjetiva, assim. Uhum. Que é o seguinte. É, pra você, o que é poeira criativa? Poeira! Ai, que lindo. Me vieram muitas imagens, assim, na verdade. Vieram a música de Ivete Sangalo. Da poeira! Que eu acho que... Partindo, né, do momento de pesquisa que eu tô, assim, que é isso, né? De sacudir as coisas, então, de repensar as coisas, né? De ter poeira criativa que inspira, né? Poeira criativa que coloca um brilho, que abre portas, que... Que sacude, assim, que a gente olha... Pra uma poeira que tá lá parado, que não é nada, assim. Mas o olhar diante daquilo, a gente pode ver uma constelação. Entendeu? Poeira criativa é muita coisa. Acho. Que... Isso! Seguimos nos sacudindo nessa poeira criativa aqui na Rádio Aconchego, não, Teteu? É isso aí, agradecer a Maqueda, né, que deu essa entrevista tão massa pra gente, né, agradecer por ter enriquecido o nosso programa, agradecer também a Gabi, né, A Gabi por sua contribuição com Sereia, que a canção é muito mais bonita cantada por ela que por o som que a gente colocou. É, achei também. Mas, tipo, tem algum comentário final sobre a entrevista com a Maqueda? Eu gostei muito dessa reflexão do olhar, né? Como quando ela fala do museu do mangue, né? Tipo, como você, o manguezal pode ter o próprio museu, né? E como você se adentrar nesse museu e como você vai ter essa experiência, né? Que por vezes pode definir, né? O que é uma experiência de arte e o que não é uma experiência de arte. Que é o que às vezes a gente conversa dessa coisa da arte do cada dia, né? Então a arte pode ser uma música, mas pode ser uma série de outras coisas também que a gente nem imagina. É, e também está muito presente assim, o negócio do artesanato, né? Assim que ela diz, né? Que às vezes uno procura a arte, né? No, sei lá, no maracatu rural. Mas também está presente nesse fazer artesanato pequeno, né? Hoje participei de um encontro e tinha pescadores, né? Uma pescadora que ela falava de sua experiência na pesca. E duas coisas me chamaram muito a atenção. Uma que, no momento, falou que um deputado queria fazer uma lei na qual a mulher pescadora passasse a ser colaboradora, ajudante, auxiliar do pescador, né, do homem. E isso tirava uma série de direitos que elas tinham ganhado com a luta e com muitos anos de luta. E ela falando, mulher que sai no mar é pescadora, não existe, tipo, na pesca não existe auxiliar de pesca, né? Assim, a esse nível. E depois, a segunda coisa era... a utilização de elementos da pesca para fazer artesanato, que muita gente desconhecia, né? Muita gente desconhecia, assim, eu também desconhecia. Que tipo de elementos? A conchinha, muitas vezes a conchinha, falando também das camas de peixe, assim. Sim. Mas eu não vi o artesanato, não vi o produto, mas assim, uma desconhece, né? Que da pesca, que é uma atividade, né? Assim, que tá, se parece com a agricultura, né? Você também pode tirar um artesanato. Vai fazer outro arte, né? E ela falando também, por outro lado, de o próprio trabalho com as ferramentas, o trabalho na cozinha, né? Qual a arte que você... Eu acho que hoje isso faz muito sentido quando a gente pensa que a gente vive uma cultura que ela... Aquilo que a gente vinha conversando já em outros programas, né? Uma cultura que não valoriza os antepassados. Quando a gente tava conversando... Eu não recordo agora qual foi o... Não, a gente falando sobre a religiosidade, eu acho, cubana. Na religiosidade cubana, também tem no candombe, né? Que se resgata o... Tipo, algumas figuras no baile são, tipo, o gramilheiro, que é o homem, tipo, o sábio, né? E a mulher, a mama velha, né? Que é a mais grande da, tipo, como da tribo seria, né? Nesse caso, seria de uma nação africana, né? É, com certeza, né? Muitas vezes... Essa é a cultura do hoje, né? A gente vive uma cultura do hoje, ou do amanhã, né? No do hoje. O presente já passou, tem que morar no futuro sempre estar procurando outra coisa. E aí a gente acaba se desenraizando de certos... De certos fazeres mesmo, né? O fazer, a forma de fazer as coisas que tem uma tradição que vem sendo trazida até nós e que a gente muitas vezes ignora, né? Quando ela diz, né? A forma de lidar com as ferramentas, a forma de lidar na cozinha. E aí a gente vive, às vezes, tão desenraizado que a gente ignora essas coisas como algo que tem potência, que tem força, que tem... Essas tradições, né? E é um resgate que a gente não falou, né? De outro eixo que aparece na entrevista, que é da agroecologia, né? A agroecologia tem esse resgate também do saber do povo, né? Desse saber ancestral, né? Desse saber de muitas gerações, né? Que com o agronegócio, com a agricultura extensiva, em quantidade, se perdeu, desapareceu, em massa desapareceu, mas ainda se mantém, né? A gente sabe que tem lugares onde... se resgata, se planta a semente que o bisavô trouxe de tal canto, né? Uma semente que pode ter mais de 50, 70, 100 anos, com muitas gerações que têm plantado essa semente, e está, tipo, no passo também de geração a geração das técnicas de plantio, de reconhecer, né, por que a gente faz as coisas de um jeito e que faz por uma tradição, que a tradição não é por nada, né? É por, tipo, tem uma tradição e tem uma explicação, né? Uma coisa, não, a gente faz isso porque ninguém refletiu algo mais sobre isso. Porque tradição? Não, é uma tradição que dá certo também, né? Que tem dado certo. É isso. Mas um Poeira Criativa indo embora, como o ano, né? Esse 2015, corrido. O ano tá velhinho já. É. É isso. Acho que eu tô até um pouco... sem palavras nesse final de programa. Acho que eu tô um pouco cansado. Mas eu acho que assim, eu fiquei feliz por ter chegado ao programa. No momento acho que não ia chegar, porque estava afim de ir para o protesto do Fora Cunha. Sim. Contra o golpe, né? Contra a destituição de um governo democrático, contra o impeachment. Mas por a atividade que tive de trabalho não consegui chegar. E eu acho que a gente pode fechar um pouco, reforçando o convite para amanhã, para vir para a confraternização do CIS. A rádio vai estar presente, nós vamos estar presentes. A gente está produzindo uma peça de arte, artística, que tomara fique boa, que é um vídeo, pequeno vídeo, sobre as práticas aqui do CIS, sobre um pouco da história do CIS. E fazer esse convite, Pura Criativa está chegando no final do ano, mas ainda a gente não decidiu quando vai terminar nosso 2015. A gente já falou com outras pessoas que 2016 começa após o carnaval, né? Então ainda a gente não tem as datas certas. Mas aqui estamos. A gente continua. E eu quero colocar um som para nos despedir. Um som de Martin Buscaglia, que acho que tem um pouco a ver com as viagens. O nome é Ir e Volver. Ir e Voltar, né? Traduzido assim. Quem é Martin Buscaglia? É um músico, compositor uruguaio também. Eu não gosto muito da estética do cara, assim, meio um playboyzinho, parece meio um playboyzinho. Mas ele é um, tipo, tem um dom para a música, né, para o arte que ele faz. Ele consegue essa coisa de tocar um instrumento, deixar gravando um instrumento, tipo, grava uma sessão do instrumento, lupeia, começa a fazer outra coisa, tá ligado como é? É de ficar lupear, o loop, que é uma repetição, né? Sim. Que você grava, tipo, grava um uma percussão com a boca. Deixa, grava isso. Você só continua sonando atrás, né? Depois, grava outra coisa. Grava uma batucada com outra coisa, sei lá, com a boca. E depois canta acima disso. Então isso vai rolando. Sim. E bom, o cara faz isso com vários instrumentos e é tipo impressionante, assim. E esse som de despedida? Ir e volver. Isso mesmo. É isso aí, galera. Até mais. It's a long wild ride. It's a long wild ride. It's a long wild ride. Okay. It's a long wild ride. Sometimes we are tired when we reach our destination, but we are always glad. It's a long wild ride, and sometimes we are tired when we reach our destination, but we are always glad to be here. It's a long wild ride. I feel like I'm telling a story. It's a long wild ride. Okay, oh, yeah. It's a long volvere, ir, volvere, ir. Ir, volvere, ir, volvere, ir. Ir, volvere, ir, volvere, ir. Ir, volvere, ir, volvere, ir. It's a long while ago. It's a long wild ride. Okay. It's a long wild ride.